Panorama Agrícola para 11 de setembro de 2013, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de quarta-feira de lua nova, 11 de setembro de 2013. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: ninguém nasce sabendo. No Panorama Agrícola desta quarta-feira você confere uma dica sobre o arroz. Na entrevista, produtor deve começar a renovar os bananais. Confira no quadro Viajando por Santa Catarina, Eonir Malgarese, no oeste do estado, fala sobre o cultivo de peixes em tanques-rede. E no noticiário, cooperativa em Campos Novos ganha unidade de tratamento de sementes. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e nos ajude a fazer o Panorama Agrícola. Dica do dia. Uma dica para o setor produtivo do arroz. Com o novo Código Florestal, a incorporação de novas áreas para a cultura do arroz está limitada. A maior oportunidade para o arroz de terras altas está na rotação de culturas, reforma, recuperação ou renovação de pastagens degradadas, ou mesmo na transição da pecuária para a agricultura. A dica é da revista Planeta Arroz. É hora das notícias. A Cooperativa Agropecuária Campo Novense, COCAM, inaugura neste sábado, dia 14, uma unidade de tratamento industrial de sementes, voltada para sementes de soja, trigo, canola, aveia e milho. A ideia é buscar maior produtividade e aumentar o rendimento dos produtores rurais. O tratamento industrial de sementes é pontual, realizado de forma computadorizada e não expõe o produtor a riscos e a imprecisão. Isso, segundo a COCAM, dá segurança ao produtor que escolhe a cultivar que recebe esse tratamento industrial. A COCAM é produtora de sementes de soja, trigo, feijão e aveia e tem 70% de sua produção destinada ao Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A unidade de tratamento industrial de sementes, que vai ser inaugurada neste sábado, vai funcionar nas dependências da matriz da COCAM em Campos Novos. Começa no domingo e vai até o dia 19 em Florianópolis, o 5º Simpósio Internacional de Climatologia, que tem o apoio da EPAGRE-CIRAM. Vai ser no Centro de Convenções Oceania, na Praia dos Ingleses. O simpósio vai discutir a interação oceano-atmosfera e seus impactos no clima da América do Sul e do Brasil. Haverá também minicursos e oficinas e debates sobre mudanças climáticas, adaptação e sustentabilidade. Confira a entrevista de hoje. Contato do Panorama Agrícola de hoje é com o engenheiro agrônomo da Estação Experimental da Ipagre em Itajaí, Ricardo José Zimmermann de Negreiros. E o assunto é a renovação de bananais. Setembro, outubro e novembro é a época ideal para isso, Ricardo? Sim, seria principalmente no começo do verão ou primavera, né? Seria a melhor época para a renovação dos bananais. Por que a necessidade da renovação de bananais, Ricardo? Os bananais catarinenses, a maioria já são bananais bem antigos, né? Em torno de 15, bananais até com 20 anos já de produção. E nós temos percebido que nos últimos anos a produtividade dos bananais tem se estabilizado em torno de 22 mil quilos por hectare no estado. E do motivo dessa estabilização tem a ver com a falta de renovação dos bananais. Os bananais têm apresentado a densidade populacional abaixo ou acima da recomendada para os cultivares, principalmente devido a problemas de manejo, e com a renovação dos bananais, a oportunidade de se deixar essa densidade de maneira correta, como é o recomendado para cultivar, e também para facilitar os traços culturais no bananal, como o controle de cigatoca, que é a principal doença da bananicultura, o manejo de adubação, correção de solo. Então, tendo essa renovação, vai ser a oportunidade do produtor manter as condições originais de quando ele tinha o seu bananal plantado. Ricardo, e quanto da área é necessário renovar? Nós recomendamos que o produtor renove pelo menos 20% da área a cada ano. Então, num período de 5 anos, ele vai estar com o seu bananal totalmente renovado. Existem algumas condições específicas que, quando o bananal está com algum problema de doença de difícil controle, como nematóide, né, ou mal do Panamá, então, nesse caso, tem que fazer a renovação completa da área, obedecendo-se um período aí de pousio de pelo menos 2 anos. Como ele deve fazer, o produtor deve procurar a IPAGRE? Qual é a orientação? A orientação principal é que se procure mudas de qualidade, mudas vigorosas, né? Então, essas mudas podem ser encontradas em laboratórios credenciados para a produção de muda de bananeira. E isso essas informações ele pode obter junto ao escritório local do seu município, né? Ou aqui na estação experimental da IPAGRE de Itajaí. Perfeito. Ricardo, com relação ao inverno que está se encerrando, o frio intenso prejudicou os bananais? Sim, na região produtora, principalmente no litoral, né, nós tivemos uma grande perda, principalmente de área foliar, né, então mesmo em locais onde não ocorreu geada, mas o vento frio, abaixo de 10 graus, ele prejudicou bastante essa área produtora. Correto. Nós conversamos com o Ricardo José Zimmermann de Negreiros, engenheiro agrônomo da IPAGRE, estação experimental da IPAGRE em Itajaí. Ricardo, muito obrigado pelas informações sobre a renovação dos bananais. Eu que agradeço a oportunidade de estar passando essas informações para os nossos produtores. Vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva à região oeste de Santa Catarina, que é reconhecida pela força do agronegócio. As criações de suínos, de aves e a produção de leite são as principais geradoras de trabalho e de renda no campo. Mas, junto a essas atividades, outros negócios começam a ganhar força e devem fortalecer ainda mais o setor agropecuário da região. Com a implantação de grandes barragens, o que já é uma realidade, a novidade é a criação de peixes em tanques-redes nessas áreas. E é o caso da usina hidrelétrica de Itá, que nasceu do represamento do Rio Uruguai, um dos mais importantes do sul do Brasil. A construção da barragem deu origem à formação de um grande lago, com 141 quilômetros quadrados. É uma imensidão de água, que começa a ser explorada também para a criação de peixes, reforçando assim a vocação da produção agropecuária na região oeste de Santa Catarina. A criação de peixes em tanques-redes é uma tecnologia já consolidada no Brasil. Ela permite uma alta densidade de estocagem de peixes numa pequena área e o resultado é a alta produtividade. A estrutura de cultivo é formada por gaiolas flutuantes, onde o produtor confina os peixes. No projeto piloto foram instaladas 48 gaiolas na água. Além do pintado, que é uma espécie nativa, os produtores também estão cultivando a tilápia e já foram retiradas 12 toneladas desse peixe. Em relação ao pintado, foram colocados 5 mil alevinos e a previsão é uma produção de 4.500 quilos na primeira safra. A criação de peixes nos tanques-redes, por enquanto, é uma unidade experimental, de onde sairão as orientações sobre o cultivo. O projeto é audacioso e deve gerar uma alta produção de pescados, inicialmente para abastecer o mercado interno brasileiro e futuramente para fins de exportação. Amigos, por hoje é isso. Obrigado pela companhia. E até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.